Rua do Limoeiro, 22 de abril do ano 2000. Era um dia normal na Rua do Limoeiro. Mônica brincava com o seu coelhinho. Nossa, Sansão, como você tá sujinho. Acho que um pouco... Cascão olha atentamente para o céu. Oba, nenhuma nuvem. Ah, acho que hoje não chove. Magali, pra variar, comia. De melancia. Cebolinha bolava outro plano. Eu tenho que bolar um plano infalível, meu peito. Quando? Olha, turma! Vejam só quem tá chegando. É o Maurício. E olha só o livrão que ele tá trazendo, pessoal. Oi, vovó, mas o que será que ele veio fazer Oi, aqui? Oi, criançada, tudo bem? Oi, Maurício. Legal você por aqui. E aqui devemos a aula, hein? Olha, hoje eu quero contar uma história pra vocês. Epa, peraí. Não, geralmente quem conta as histórias somos nós, não é? É, nós somos os heróis das suas histórias. Eu sei. Mas a história que vou contar hoje tem outros heróis. Acho que vamos ser despedidos. Não, calma. Ninguém vai ser despedido. O que eu quero é que os meus heróis, que são vocês, escutem a história de outros heróis. E que história é essa? A história do descobrimento do Brasil. Que legal! O Maurício vai contar como o Brasil nasceu. Como foi a descoberta? E como aconteceu? Espera aí, Maurício, você vai contar tudinho? Vou sim. A história é legal? É legal. A história é bonita e gostosa de aprender. Está toda neste livro que nós vamos ler. Então começa logo, desde o comecinho, que a gente quer saber como era o Brasil pequenininho. Vai mais pra lá, vai lá. Deixa eu ir aqui do meu lado. Senta aqui.